Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que a gente já não ouve mais nas rádios comerciais. Nas rádios convencionais, estamos aqui cumprindo este papel, esta função, esta missão. E convido você, então, a ficarmos juntos na próxima hora, ouvindo boas músicas, relembrando, com certeza, bons momentos. Lembrando que a sua participação comigo é pelo batepapomusical@gmail.com, com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Também você pode fazer o seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Também por este mesmo canal você pode fazer a sua sugestão para o especial do mês. Vamos abrir então a parte musical do nosso encontro de hoje, relembrando grande celesteiro, quem gosta de Seresta, quem gosta de música, certamente curtiu muito Altemar Dutra. Ele vai cantar pra gente Vida Minha. A composição é de Charles Carr. Charles Carr, ouvimos com Altemar Dutra, Vida Minha. Eu tinha uma andorinha que me fugiu. No dia 29 passado, perdemos uma comunicadora. Não vou ser hipócrita aqui, dizer que adorava a Hebe Camargo. Já falei outras vezes aqui quando toquei músicas dela, que eu gosto mais dela como cantora do que como comunicadora. Mas eu acho que, sei, talvez o meu lado, não diria conservador exatamente, me faz sentir saudade dos grandes comunicadores. Eu lembro da Hebe Camargo nos meus tempos de criança, né? Era uma voz que marcava a televisão, e uma das últimas, inclusive, daquela época. E vozes que se foram, como Vilota Júnior, Flávio Cavalcante, Chacrinha, Ayrton Rodrigues e tantos outros, né, que tinham o dom da comunicação e que a gente infelizmente não vê hoje a renovação à altura. Nós vivemos hoje os programas de televisão mais como um show do que, na verdade, como um show business, um show, do que como um show de comunicação, que era o que esses comunicadores davam. Talvez o remanescente desse grupo aí seja o Silvio Santos, que marcaram a minha infância, marcaram uma época. Tem também o Raul Gil, né? Talvez sejam os dois últimos. Infelizmente a gente não vê, como eu falei, uma renovação à altura. Então isso sim me deixa muito triste e com essa, um pouco melancólico talvez, né? Acho que o sentimento é esse, melancólico. Mas eu quero ouvir aqui então com vocês a Hebe Camargo, cantora. Vamos ouvir com ela a composição do Geraldo Vandré, Pequeno Concerto que Virou Canção. É linda a música e a Hebe dá um show de interpretação. E vamos ouvir também uns trechinhos de uma fala, de um depoimento da Hebe sobre a doença, que eu acho que foi outro aspecto importante que eu achei da Hebe, outro aspecto interessante que eu achei da Hebe, é a força e a garra que ela tinha pela vida. Quando eu comecei a me sentir assim, com uma barriga enorme, falei, uai, mas essa barriga não é normal. Grávida eu sabia que não estava, porque, né, não tinha feito nada para engravidar. Eu estava em Miami. Eu falei, quando eu chegar em São Paulo, eu vou no Einstein fazer uns exames. E foi o que eu fiz. Eu cheguei no dia 2 de janeiro de 2010. Marquei para o dia seguinte, dia 3, lá fui para o Einstein, mas fui tranquila, não fui assim, ai, será, vai ter, o quê? Não, fui lá, fizemos uma série de exames, aí fizemos os exames e deu que eu estava com um câncer no peritônio, até eu falava periscópio, falei, eu nunca soube que eu tinha peritônio, não é periscópio? Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola. Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola. Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola. Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola. Fiz as quimioterapias, que todo mundo diz aí, quimioterapia é um horror, dá enjoo, dá não sei o quê. Falei, tem que fazer? Dê o que der, vamos fazer. A quimioterapia faz o cabelo da gente cair, cai tudo. Gente, eu até dei uma foto para a revista Veja, eu saí na capa carequinha. Não tive vergonha, porque meu cabelo cresceu tudo. Cabelo que cai, cresce de novo. Não tenha medo, não tenha vergonha, não diga, vou ficar horrível, vou sair de peruca. Sai de peruca, sai com lencinho. Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola. Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola. Porque o câncer hoje tem solução, é não desistir, não ter medo, não pensar que vai morrer. Passei por isso e juro por tudo quanto é sagrado, em nenhum momento eu pensei em morrer. Não tive medo, o que eu tive foi fé, tinha esperança, acreditar que Deus existe. E olha, Deus foi tão generoso para mim, mas tão generoso. Você que está hospitalizada, nunca pense o pior. Pense sempre no melhor. porque depende muito também de você, como dependeu de mim, a minha fé, a minha crença, a minha fé em Deus. Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola. Eu tinha uma andorinha que me fugiu da gaiola. Preciso na vida ter bom humor, ter bom senso e bom gosto. Ah, eu tenho isso tudo. A dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Para mim seguir sozinha assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Ouvimos com a Hebe Camargo, Pequeno Concerto que virou canção, a composição era do Geraldo Vandré. E quem não conhece, teve a oportunidade então de conhecer a Hebe cantora. E, na minha opinião, sinceramente, ela deveria ter seguido esse caminho. Na sequência, vamos ouvir Roberto Carlos, relembrando então os anos 60, Jovem Guarda, a composição do Orsini Pinto, Eu Te Adoro, Meu Amor. O meu coração pulsou no dia que eu te vi. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Depois meu viver floriu, porque para mim sorriu quem eu amo, quem adoro, fosse o meu bem querer, razão desse meu viver. Sem amor minha vida vai ser triste e vazia. Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer. Se eu te amo, se eu te adoro, meu amor. Ouvimos com Roberto Carlos, Eu Te Adoro, Meu Amor, composição do Rossini Pinto, voltando e relembrando um pouquinho da Jovem Guarda. Na sequência, vamos ouvir com Fafá de Belém, Cidade Pequenina, a composição é do Roberto Menescal e do Caetano Veloso. Distante da porta, da sala, da mesa, do chão, do pé de ar. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Do Caetano Veloso, do Roberto Menescal, ouvimos com a Fafá de Belém, Cidade Pequenina, linda, linda, linda essa música, linda também a interpretação do Fafá. Eu acho que no primeiro disco da Fafá de Belém, no final dos anos 70, muito linda essa interpretação dela, muito bonita essa letra também. Na sequência vamos ouvir com Olivia Byton, Olha a Lua. A composição é de John Slim e Geraldo Carneiro. A minha alma louca de arlequim, dentro de mim, um sonho danado de viver embriagado pelo lado avesso. Olha John Sling e Geraldo Carneiro, ouvimos com Olivia Byton, Olha a Lua. grandes encontros. Dois grandes sambistas juntaram e gravaram outro grande samba. Almir Guineto e Zeca Pagodinho, cantando Feijoada Completa do Chico Buarque de Holanda, é o que vamos ouvir no nosso Grandes Encontros de hoje. Você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Só pra cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Tem que pôr a mesa, tem que dar lugar. Com os pratos no chão, e o chão tá posto. E prepara as linguiças pro tirar gosto. Cuca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Ah, vai. Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja Bahia, ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, presta bem atenção. Passa um bal refogado, que é pra engrossar. Aproveita a gordura da frigideira. Temperar a couve mineira. E diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão. Você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, não vai salgar muito. Passa um bom refogado, que é pra engrossar. Aproveita a gordura da frigideira. Pra melhor temperar com vinho mineiro. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão. Não esquece o alho, estante alho. Dá aquele, né? Não bota a pimenta do reino, não. Esquece uma cerveja bem geladinha que é pra descer bonito. Almir, traz mãe com a gente, xará. Pode deixar que eu trago, fica tranquilo que eu não vou deixar a banana comer uma cabra. Ouvimos no nosso Grandes Encontros, do Chico Buarque, Feijoada Completa, na interpretação do Zeca Pagodinho e do Almir Guineto. Lembrando que a sua participação comigo para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, é pelo e-mail batepapomusical@gmail.com. Vamos ouvir agora com o Marcos Valle, do Marcos e do Paulo Sérgio Valle, a resposta. Se alguém disser que teu samba não tem mais valor, porque ele é feito somente de paz e de amor, não ligue não, que essa gente não sabe o que diz, não pode entender. Quando um samba é feliz, o samba pode ser feito de céu e de mar. O samba bom é aquele que o povo cantar. De fome basta que o povo na vida já tem, pra que lhe fazer cantar isso também? Mas é que é tempo de ser diferente. E essa gente não quer mais saber de amor. Fala de terra na areia do arpoador. Quem pelo pobre na vida não faz nem favor. Fala do morro morando de frente pro mar. Não vai fazer ninguém melhorar. Que é tempo de ser diferente. E essa gente não quer mais saber de amor. Fala de terra na areia do arpoador. Quem pelo pobre na vida não faz nem favor. Fala do morro morando de frente pro mar. Não vai fazer ninguém melhorar. Ouvimos com o Marcos Valle, do Marcos e do Paulo Sérgio Valle, a resposta. Estamos agora chegando à época da eleição e vamos aproveitar e ouvir esse conselho, olha, do grande cronista social, grande Billy Blanco, com o próprio Billy Blanco, requerimento ao prefeito. Senhor prefeito, venho com todo respeito pedir a vossa excelência para tomar providência. Esta cidade, tribo da qual sois cacique, pede que aplique mais uma nova exigência. Existe gente que mora em apartamento, crente que a rua é da lua, do sol, da chuva, do vento. E vai jogando pela janela à vontade coisas que alguém lhe contando dirá que não é verdade. Cai o cigarro, cai o charuto mascado, cai outra rima mais feia, souvenir de resfriado. casca de fruta e a própria fruta também. Mande multar essa gente que não respeita ninguém. Por pouco, pouco, não apertei um gatilho, pois eu fiquei quase louco quando acertaram meu filho. Só exigindo, a bem do meu Rio de Janeiro, janelas com lata de lixo e pelo menos cinzeiro. Cigarro, cai o charuto mascado, cai outra rima mais feia, souvenir de resfriado. Casca de fruta e a própria fruta também. Mande multar essa gente que não respeita ninguém. Por pouco, pouco, não apertei um gatilho, pois eu fiquei quase louco quando acertaram meu filho. Só exigindo, tá bem do meu Rio de Janeiro, janelas com lata de lixo e pelo menos cinzeiro. Ouvimos com o Billy Blanco, do Billy Blanco, requerimento ao prefeito. Primor de letra, né? Na sequência, vamos ouvir com Luciana Souza. Luciana Souza é uma cantora que conheço pouquíssimo também. Isso aí, várias garimpagens na internet. Pra que discutir com a madame? De Janete de Almeida e Haroldo Barbosa. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba é democrata, é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe, vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe, vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Tuiurundu dei um darundeio do deio papado vadaio vado vaio babadabarabaio barabarabaio. Carnaval que vem também concorro, meu bloco de ouro vai cantar ópera. E na avenida entre meu aperto, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno. Meu Deus, que horror, o samba brasileiro, democrata brasileiro na batata é que tem valor. Brasileiro na batata é que tem valor. Tu erundi do pau, pera, pera, pô, vá do bairro, badeia, do rodo, da dererão. Tudo bairro, badeia, onde é? Tudo é, tem, pô, pia, badu, pô, do bairro, badeia, onde é? Tudo é, tá, eu vou dar, pia, badá. Pia, badá, beia, deia, do dá, badá, badá, badu, é, badu, beia, badu, bode, pô, badiri, dê. De Janete de Almeida e Haroldo Barbosa, ouvimos com Luciana Souza, Pra Que Discutir com a Madame? Essa música recebeu também uma gravação muito bonita do João Gilberto. Na sequência, vamos ouvir Vânia Bastos, Ele Mexe Comigo. A composição é de Baby Consuelo, Galvão e Pepeu Gomes. Estufo chega e mexe comigo, como raios do sol desce, vem e me aquece. O meu nego doce, meu veneno, perigo que mexe comigo. O meu nego, seu dengo, mistério, segredo que mexe comigo. Até nos dias estufo chega e mexe comigo, como raios do sol desce, vem e me aquece. O meu nego doce, meu veneno, perigo que mexe comigo. Nego, seu dengo, mistério, segredo que mexe comigo. Com ele vou céu, inferno, Europa, Paris, Bahia. Nenhuma baiana tem o que eu tenho pra ele. Nenhuma tem os segredos que eu tenho pra ele. Até nos dias tu chega e mexe comigo, como raios do sol desce, vem e me aquece. O meu nego doce, meu veneno, perigo que mexe comigo. Meu nego, seu dengo, mistério, segredo que mexe comigo. Até nos dias tudo chega e mexe comigo, como raios do sol desce, vem e me aquece. O meu nego doce, meu veneno, perigo que mexe comigo. O meu nego, seu dengo, mistério, segredo que mexe comigo. Com ele vou céu, inferno, Europa, Paris, Bahia. Nenhuma baiana tem o que eu tenho pra ele. Nenhuma tem os segredos que eu tenho pra ele. Até nos dias tu chega e mexe comigo, como raios do sol desce, vem e me aquece. O meu nego doce, meu veneno, perigo que mexe comigo. Meu nego, seu dengo, mistério, segredo que mexe comigo. Até nos dias tudo chega, mexe comigo, como raios do sol desce, vem e me aquece. Meu nego, perigo que mexe comigo. Meu nego, segredo que mexe comigo. Com ele vou céu, inferno, Europa, Paris, Bahia. Nenhuma baiana tem o que eu tenho pra ele. Nenhuma tem os segredos que eu tenho pra ele. Até nos dias tudo chega e mexe comigo, como raios do sol desce, vem e me aquece. O meu nego doce, meu veneno, perigo que mexe comigo. Meu nego, seu dengo, mistério, segredo que mexe comigo. Até nos dias mexe comigo. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Da Baby Consuelo, Galvão e Pepeu Gomes, ouvimos com Vânia Bastos, Ele Mexe Comigo. Do Johnny Alf, vamos ouvir com a Nara Leão, Rapaz de Bem. Você bem sabe, eu sou um rapaz de bem. A minha onda é do vai e vem. as pessoas com quem eu bem tratar. Eu qualquer dia posso me arrumar, ver senhora, no meu preparo intelectual. É o trabalho a pior moral, não sendo a minha apresentação. O meu dinheiro é só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E no esporte eu sou de morte. Tendo isso tudo eu não preciso de mais nada, é claro. Se a luz do sol vem me trazer calor, e a luz da lua vem trazer amor. Graça a natureza dá. Pra que eu quero trabalhar? Pra que eu quero? Pra que eu quero trabalhar? Johnny Off, ouvimos com Nara Leão, Rapaz de Bem. Do Fernando Lobo e Antônio Maria, vamos ouvir com a Maria Bethânia, Preconceito. Esses olhos de loucura, por que você diz meu nome? Por que você me procura? Se as nossas vidas juntas terão sempre um triste fim. Se existe um preconceito muito forte separando você de mim, por que esse beijo agora? Por que, meu amor, esse abraço? Um dia você vai embora sem passar os tormentos que eu passo. De que serve sonhar um minuto se a verdade da vida é ruim? Se existe um preconceito muito forte separando você de do Fernando Lobo, Antônio Maria, ouvimos com a Maria Bethânia, Preconceito. Vamos ouvir agora com o João Gilberto, Eu Vim da Bahia. E a composição é do Gilberto Gil. Eu vim da Bahia cantar. Eu vim da Bahia contar. Tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver, onde a gente não tem pra comer mais de fome.

passa quando eu penso em discar. Eu já estou desconfiado que ela deu meu telefone pra mim. Vem, vem, e dizer que a vida inteira esperei. Vem, que dei duro e me matei pra encontrar. Vem, vem, toda a lista quase que eu decorei. Vem, dia e noite não parei de discar. E só vendo com que jeito tem dia pra eu ligar. Vem, vem, não entendo mais nada. Pra quem que eu fui topar? Trim, trim, não me diga que agora atendeu. Será que eu consegui agora encontrar? A moça atendeu, alô. Vem, vem, ocupado pela décima vez. Vem, telefone e não consigo falar. Vem, vem, estou ouvindo há muito mais de um mês. Vem, já começa quando eu penso em discar. Eu já estou desconfiado que ela deu meu telefone pra mim. Vem, vem, me dizer que a vida inteira esperei. Vem, que dei duro e me matei pra encontrar. Vem, vem, toda a lista quase que eu decorei. Vem, dia e noite não parei de discar. Oh, e só vendo com que jeito perdia pra eu ligar. Twin, twin, twin, twin. Não me entendo mais nada. Pra que que eu fui topar? Trim, trim, não me diga que agora atendeu. Será que eu vou seguir agora encontrar? A moça atendeu, alô. E assim fechamos mais um bate-papo musical. Quero agradecer a sua companhia até agora comigo, ouvindo essas coisas bonitas que a gente procurou trazer para você. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los ainda a divulgar a nossa emissora, o nosso programa. Convidá-los também a participar pelo bate-papo musical @gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso especial do mês. Na semana que vem estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal. Até lá, fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto.